Até que não haja mais espaço, eu estou. que não haja mais espaço, pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então, glória a Deus, bom dia. Bom dia. Paz do Senhor. Amém? Sim. Glória a Deus. Ontem nós tivemos um tempo aqui maravilhoso em comunidade. Né? E foi um tempo muito especial, por isso hoje nós estamos um pouco com olheira inchada. Que nós fomos ainda para uma visita e nós chegamos 3 horas da manhã em casa. Então, gente, olha, haja pancake, haja anti-olheira, não funciona. Mas, na verdade, a gente não tem que se preocupar com o externo, a gente tem que se preocupar com o interior. Porque nós somos cheios de querer colocar uma máscara por fora, sempre. Passar de bonitinho perante as pessoas porque a gente quer deixar uma boa impressão para todos. Mas na verdade, um caminhar com Jesus, ele não é assim. Porque Jesus sempre vai enxergar você como lindão e lindona, ainda que não sejamos. Porque ele vai enxergar você sempre como um filho que está num processo de caminhar, de cair, de levantar. É como se fosse um bebê no começo de uma caminhada onde ela está aprendendo a caminhar. Zaira, minha sobrinha, agora deu para andar. Um topo de gente desse tamanho, porque o pai e a mãe é muito alto, né? Então, é desse tamanho. Barrigo de... Aí ontem a Pri mandou o vídeo dela andando. Aquele, parece, gente, eu não acreditei, um cotoco de gente lá andando. Eu falei, chega até ser engraçado, né, o bebê? Aí cai, levanta, segurando as paredes, assim somos nós. E assim como um pai biológico, ele contempla o filho levantando, caindo, se apoiando na parede para levantar mais uma vez, e ele regozija por aquilo. Assim é o nosso Deus. Ele olha para a nossa vida, e mesmo ainda você achando que você está tropeçando, fracassando mais uma vez, pastora, de novo na mesma coisa, sabe? Eu não aguento mais. E aí, sabe o que, que Deus, ele está olhando para você, que você está tropeçando, está caindo, está querendo desistir, está querendo parar, mas mesmo assim, você, em nome de Jesus, chegou nessa manhã segurando nas paredes e tentando se erguer, porque você sabe que aqui é a casa do pão, a casa de misericórdia, a casa que traz o sustento para o teu espírito, que vai te fortalecer nessa manhã. Eu talvez entrei aqui um pouco cansada na minha carne, gente, eu estou cansada, eu estou muito cansada, foi uma semana intensa, eu estou cansada, hoje eu queria ficar dormindo. E aí aquela luta, Deus do céu, hoje o relógio me venceu, sabe, James? Hoje ele me acordou. Meu Senhor, tem misericórdia da minha vida. Aí eu peguei um palito assim de dente, coloquei um aqui, outro aqui, fui saindo. Eu estou muito cansada, mas a casa de Deus nos renova. Talvez você não está cansada no seu físico, mas você está cansado no seu espírito, você está cansado de algumas situações, você está desesperançoso, você está com dificuldades na família, você está cansado das mesmas situações, sabe, Vitória? Mas em nome de Jesus, você chegou aqui como uma criança, e como uma criança Deus nos enxerga, e como filhos Deus nos enxerga assim: ai, que bom, ele foi para o lugar certo, ai, que bom, ele chegou na hora certa, ai, que bom, as dificuldades da semana não conseguiu parar o meu filho, ele entrou na minha casa, ele foi à minha casa. É como se os olhos de Deus estivessem em todos nós, e nós como formiguinhas caindo, saindo cada um das suas casas, e ele acompanhando o nosso trajeto, o êxito dos céus, acompanhando o nosso trajeto, e Deus falando: vai lá, anjo, anima aquele lá, vai, anjo, revigora aquele lá, vai, anjo, dá um chute no traseiro dele, bota ele para minha casa, vai lá, anjo, direciona aquela família para minha casa. E é uma revolução no mundo espiritual, sabe por quê? Porque nós estamos congregados nesse lugar, independente da semana, independente do independente das dores, independente do meu cansaço físico, meu Deus, andando e chorando, nós estamos congregados na casa do pão, e o pão da mesa do Senhor está posto. Nós vamos nos alimentar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus por isso. Forte, porque eu vou na parada. Eu vou sem dó. Eu não sei quem viu aqui um vídeo de uma coisa comédia mesmo. Isso acontece em igreja. Tem um amigo que ele fala assim: igreja é um lugar sensacional, só acontece nas igrejas. Aí o irmãozinho foi receber oração, né? Na frente foi receber oração. Daqui a pouco chegou o pastor pra orar nele. E o irmãozinho magrinho, coitadinho. Aí o pastor chegou assim, no peito do menino, o menino começou. Eu falei: eu não sei o que ele recebeu ali hoje. Se foi falta de ar, do tapa no pulmão dele. Ele ficou: tem horas que a gente tem que fazer assim mesmo, pegando tranco. Cada um sabe do que tá fazendo. Glória a Deus, gente, amém. Vamos então compartilhar aqui uma palavra. Pra mim, gente, eu podia ir embora. Deus já falou. Ô, Rojo, faz esse favor aqui. Glória a Deus. 1 Samuel. Aleluia. E aí, primo? Tá de samurai? Question. Gostei, primo. Eu vou fazer meu samurai também. É o valente de Davi, que agarra a espada e não larga, até que só se torne um. A espada na mão, a mão na espada. E aí, visão, tá pronto? 1 Samuel. Meu Deus. A partir do versículo 13, tá? Depois a gente faz um. 1 Samuel 1. Perdão. Em inglês? Sorry. É verdade, sorry. Sorry. É que eu tô mais. Eu tô evoluindo mais no francês. E o inglês já tá saindo da memória. Meu Deus. Perdão. Quando a gente tá muito. Eu tô evoluindo mais no francês. Sim, mademoiselle, ma chérie. Qual outra frase, Lu, que a gente decorou? Oui. Oui. Eu cheguei lá e só ficava assim. Oui. Oui. Glória a Deus, gente. Ainda bem que todo mundo me entende. Ó aqui, a palavra do Senhor diz assim. Versículo 13. Uma vez que Ana só no coração falava, apenas os seus lábios se moviam, não se podia ouvir sua voz. Por isso, Eli pensou que estivesse embriagada. Meu Deus, tem um monte aqui, né? E disse-lhe Eli: até quando estarás embriagada? Aparta de ti o vinho. Ana, porém, respondeu: não, meu senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte bebi. Porém, derramei a alma perante o Senhor. Olha uma chave aí. O que que Ana fez? Derramou a alma dela perante o Senhor. Não tenhas, pois tua serva, por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto falei até agora. Então respondeu Eli: vai em paz, que o Senhor, o Deus de Israel, conceda a petição que a ele fizeste. E disse Ana: ache tua serva graça aos teus olhos. Assim a mulher se foi pelo seu caminho e comeu. E o que que aconteceu? Já não era triste o seu semblante. E o seu semblante já não era mais triste. E ela já não estava mais triste. Então, levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e chegaram à sua casa em Ramá. Eucana conheceu a sua mulher e o Senhor se lembrou dela. Amém, queridos? Essa é uma passagem que, assim, eu falo muito de Ana. Não sei se é porque ela é mulher ou porque eu gosto de Ana. Chegar lá no céu, a gente conversa. Mas olhar para uma situação que está palpável, que está presente, e a gente acreditar é muito fácil. A gente olhar para algumas coisas que é certo na nossa vida e falar: ah, isso daí já era, já aconteceu. É tranquilidade, tá favorável. É muito tranquilo, é muito gostoso. O complicado é quando a gente olha para algumas situações das nossas vidas, para alguns aspectos da nossa vida, e a gente não consegue enxergar algo lá na frente. E a vida de Ana era uma vida complicada e pautada em algo que não existia e que ela ela não enxergava as possibilidades de que algo pudesse mudar, de que algo pudesse acontecer diferente na vida dela. Meu Deus do céu, ela tinha o marido, mas ainda faltava algo. Aí entrou a Penina e ainda faltava algo, porque ao invés de melhorar, piorou. Porque ali entrou uma rival e a vida dela, ao invés de ir melhorando, foi piorando. Os aspectos emocionais daquela mulher começou a ser destruído totalmente. Ainda ontem nós estávamos conversando que para uma mulher a esterilidade é muito complicada. Para o homem não ser pai, ele sente, mas não tanto. Agora, para a mulher, a questão da maternidade é algo fundamental. E os pastores que nós estávamos ontem estavam falando que eles foram diagnosticados de infertilidade, que ela não tinha ovulação. E aí eles estavam no trâmite de fazer a fertilização e foram pro laboratório no dia, tá? E pegaram um óvulo, porque só tinha um. E quando retiraram esse óvulo estava rachado. E aí o médico olhou e falou assim: gente, eu não tenho mais o que fazer. O único óvulo que tem ainda está rachado e não dá para fazer nada. Então, o meu conselho para vocês é que vocês partam para a adoção, porque não tem jeito. E aí, quando ela recebeu esse diagnóstico, foi um período muito difícil, mas aí ela falou: sabe de uma coisa? Eles estavam com um projeto na África, e ela falou assim: nós vamos para a África. E ele falou: ah, mas e se acontecer alguma coisa? Ela falou: não, não vai acontecer, porque eu não quero mais filho. Eu vou para o projeto da África. E acabou. E, gente, no meio desse caminho todo, Deus não deu apenas um filho, mas Deus deu dois filhos para ela. Porque ela começou a ovular nesse processo e a menstruação dela começou a vir. Aí eles acharam muito estranho todo aquele processo. E ela ficou grávida, não só de um, mas de dois. Porque, na verdade, o poder de Deus não está limitado às circunstâncias que nós estamos passando. O poder de Deus não está limitado à nossa própria visão, tão limitada nas coisas. Porque Deus não enxerga como nós enxergamos. Porque Deus não nos projeta como nós queremos projetar a nossa vida. Porque Deus, Ele não pensa como nós... ainda fala a palavra, os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. E glória a Deus por isso. Porque aquilo que nós não conseguimos enxergar, Deus continua enxergando para que aconteça na nossa vida, no tempo favorável do Senhor. E quando Ana, ela estava nesse tempo complicado, nessa vida de afronta por todos os lados, porque é isso que ela estava vivendo, afronta a todo momento. Os nãos batiam na porta dela todos os dias. A calúnia, a ameaça, a todo momento. E sabe de uma coisa? Talvez seja essa nossa realidade. Talvez seja esse o nosso caminhar hoje. Talvez você esteja olhando para a sua vida e você esteja comparando a vida de Ana, porque você enxerga ainda áreas da sua vida que estão estéreis. Mas os olhos do Senhor estão nessas áreas, e Ele vai fazer frutificar, e Ele vai trazer a vida. Sabe, lá em Gênesis 1, quando o Espírito pairava sobre a terra, e havia só o quê? Trevas. E havia só o quê? Um grande caos. Mas o Espírito pairava e o Espírito soprou vida. Deus começa a pairar nessa manhã sobre cada pessoa que aqui está, sobre cada indivíduo que aqui está. Espírito de vida, entra agora, tirando todo o caos na mente, tirando todo o caos no psicológico, tirando todo o caos, Senhor, e trazendo vida, vida, vida, soprando vida agora, soprando vida sobre todo medo agora, sobre toda angústia agora, poder de Deus para os que creem. E nessa manhã nós estamos sendo renovados por essa palavra. Meu Deus, você vai ser inconformado com o nível em que você está no Senhor. Eu te encorajo a sair desse nível e buscar outro nível no Senhor. Eu te encorajo a falar assim: eu não quero mais essa realidade para mim. Vida! Show. Deus, hoje pela primeira vez eu estou aqui sem te pedir algo. Se o Senhor achar graça, se o Senhor achar por bem me agraciar com o filho, tá bom, Senhor. Aqueles que vêm à tua face jamais serão os mesmos. Aquele que consegue entrar em nível maior contigo, esquece de tudo que importa. sacerdote, o sacerdote, o sacerdote não compreendeu o que se passava com Ana naquele dia. Ela ficou muito louca. Ana, acho que ficava como? fazer, somos discípulos de Cristo. Se são coisas pequenas, nós não conseguimos. Quando entro na intimidade, há um processo de Deus a ser rompidos na minha vida. E é esse nível que o Espírito Santo quer levar à igreja. É esse nível que o Espírito Santo quer levar você, meu irmão. Meu Pai. A entrar no seu quarto, fechar a sua porta. Sejam nos dias bons, sejam nos dias ruins, eu fechar a minha porta e me relacionar. Aleluia, Pai. E o seu semblante já não era mais o mesmo. E o seu semblante já não é mais o mesmo. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és Senhor, o meu tesouro. Vivo por ti. Dízimos e ofertas, quando eu estou na intimidade, eu preciso falar aqui no culto de sobre dízimos e ofertas, porque o Espírito Santo na intimidade, Ele te move, Ele te impulsiona, Ele fala, faz, entrega. Eu estava num devocional meu, o Espírito Santo falou assim, pega todas as suas reservas e entrega, como oferta, de gratidão. E agradeça por tudo que eu tenho feito na sua vida. E eu comecei a agradecer ao Senhor por tudo que Ele estava fazendo na minha vida. Eu comecei a agradecer por aquilo que Deus está fazendo na sua família, Pamela. Eu comecei a agradecer pela vida do pastor Edu, da pastora Pri, que estão aqui. Eu comecei a agradecer por todos vocês, pela Carol, pelo João, pela Vitória, meu Deus. Eu comecei a agradecer, profs, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na sua vida e na sua casa, pela restauração do Sam. Eu comecei a agradecer porque a dona Isa está aqui. Eu comecei a agradecer porque todas as coisas estão acontecendo. E Deus falou, eu falei, Senhor, ainda é muito pouco. É muito pouco, Deus. Aleluia. Mas é tudo que eu tenho. Eu peguei minha bolsinha de reservas e falei, vim depositar na conta da igreja porque Deus me pediu tudo. Aí eu acalmo a minha alma, faz meu coração ouvir tua voz, me chama pra perto. Aí, gente, eu tava com tanta dor, e eu tava inquieta. Eu passo por isso também, eu tava inquieta, querendo ir embora pra casa. E não passava a palavra pra pessoa que eu queria ouvir. Ah, você é verdadeira. Meu Deus do céu. Eu dobrei meu joelho assim, ó, até para dobrar o joelho estava doendo. Eu falei, Senhor, por favor, me cura dessa dor. E eu comecei a orar em línguas, e eu me desliguei daquilo. Na segunda-feira eu acordei sem nenhuma dor, na terça. Na terça-feira eu acordei totalmente restabelecida pelo Senhor. Eu estava com uma dor aqui, quando engoli, doía. Eu engolia, doía. Eu falei, não estou com a garganta inflamada. Eu estava no meu devocional e eu comecei. Chorei, catara, calabá. E começou a queimar minha mão. Eu falei, tá vindo, Senhor. Isso aí, Deus. Vem mais agora, Senhor. Saí de lá ainda com a dor, sabe, fazendo os testes. Senhor, eu estou curada. Senhor, eu estou curada. Senhor, eu estou curada. Dormi com a dor. Acordei sem a dor. Eu estava no meu devocional essa semana. E o Espírito Santo falou, comece a orar em novas línguas. E eu comecei a orar em novas línguas. E orar em novas línguas. Daqui a pouco eu comecei a orar em hebraico. Que língua que eu te falei, amor? Árabe. Se eu conversasse com o cara de lá, ele ia me entender. Gente, me veio um fogo, uma língua que nem a fala dos caras, e eu entendi que era. Daqui a pouco, O Espírito, eu falei, aí eu comecei meu coração a temer, né? Senhor, o Senhor não vai me mandar pra lá, não, né, Jesus? Eu tiver, Jesus. Oh, Deus, é muita guerra, Senhor. Misericórdia, Alepo, Senhor. Me ajuda, Senhor. Aí ele falou, meu filho, você não vai pra lá, mas a sua intercessão vai chegar lá. E eu vou me revelar àquelas pessoas. Eu vou aparecer para aquelas pessoas. E muitos me verão, porque o poder da sua intercessão vai chegar no Oriente Médio. E todos os dias eu tenho intercedido pelos meus irmãos do Oriente Médio. Eles vão se converter, eles vão ver a Cristo. Isso é loucura, hein? Mas nós veremos. Nós ouviremos. E nós nos lembraremos. Eu estava ainda no meu período de oração e eu adormeci. E eu tive um sonho profético. A Ana fazia parte desse sonho. Eu estava como se fosse na IMOSP, mas não era aquele lugar. Eu sabia que era, mas não era. Gente, eu estou compartilhando com vocês experiências da intimidade. Para que vocês possam se encorajar. Encorajar. E aí eu tive esse sonho. E aí eu estava tendo essa reunião aqui, mas eu estava em outra reunião que também pertencia, só que era de um americano. Eu sou muito envolvida com a arma, né? Eu curto inglês. E aí eu estava numa outra reunião. E aí eu saí dessa reunião com o preleitor e ele me abraçava. E aí ele falou, e aí, tá gostando? E eu falando inglês. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Aí, a gente ia. Assim, ele me abraçava e conversava comigo. Eu entendi o que ele tava falando. Claro. E aí a gente entrava nessa igreja. Eu fazia assim e voltava meus olhos. Quando eu voltava os meus olhos, a Ana estava numa escada mais, gente, tão alta. Tão alta. Mexendo no projetor da igreja. Eu falei, coitada dessa igreja. Aí, a Ana estava lá no céu. Quando eu olhava, tinham três homens, estilo americano, aqueles jogadores de basquetebol, cabelo assim, eles eram negros, inclusive, também, e alto, gente, mas assim, não existe, o cara do NBA não chega, porque eu olhava, os quatro estavam na mesma, aí eu falava, gente do céu, céu, mas como pode? Nossa, como eles são altos. E aquilo me surpreendia muito. Acordei, gente, mas foi quase cinco minutos. Eu acordei tão assim atropelada com o sonho. Aí eu desci. Falei, nossa, eu tive um sonho tão estranho. E eu estava preocupada que eu ia pregar. Estava preocupada que eu ia pregar. E aí o profeta me deu a revelação do sonho. Você vê que tu... quem já vai se movendo na intimidade é um conectando com o outro. São pedras humanas se encaixando umas com as outras e o corpo inteiro sendo edificado pelos dons do Senhor. Porque a intimidade nos leva a isso. A intimidade nos leva a conhecer ao Senhor mais ainda. A intimidade nos dá experiência. Por isso que você tem ido pouco na intimidade de Deus. Porque o que você tem feito está errado. Você não está indo para desfrutar de um relacionamento. Como Ana. Você está indo para ficar pedindo, para ficar murmurando, para ficar se lamuriando. Vai para se relacionar. Ana, para de beber o vinho. As pessoas vão falar isso para você. Cara, você está louco? Você não está bem. Estava no shopping, aí uma moça, fui colocar minha bandeja. Aí ela falou, não pode deixar que eu recolho. Aí eu olhei para ela e falei, olha, então Deus te abençoe. E Deus fala que tudo vai dar certo. E sabe, aí a Luísa depois ficou olhando, né? O que, que a minha mãe falou? Nem conhece a mulher. Aí a Luísa, mãe, o que, que vai dar certo? Eu falei, filha, eu não sei o que vai dar certo. Mãe, o que, que vai dar certo? Você falou pra ela? Eu falei, não sei o que vai dar certo. Deus falou, ela sabe o que vai dar certo. Aí ela falou, mãe, ela tá lá cochichando com outra moça e apontando. Você tá doida. Aí vem um outro homem na porta do meu carro, moça, compra escondidinho meu, que eu sou chefe, master chef da Itália, da França, e trabalhei, agora eu tô falido, perdi, minha filha se envolveu com drogas, perdi 2 restaurantes e tal, e tô arruinado, tô vendendo essas marmitas de porta em porta. Você quer, moça? Fica, moça, pra você experimentar, fica, moça. Eu falei, tá bom, senhor, eu fico. Aí ele veio e me deu, aí eu peguei na mão dele e comecei. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu profetizo sobre essa casa, sobre essa família, a restauração do Senhor. Eu profetizo sobre essa casa, Senhor, a restituição, Senhor. Você é muito amado de Deus. Você. Aí a Luísa assim, tá. A gente tá se aventurando. Aí a manicure lá, ai Flávia, meu olho hoje tá tremendo tanto, menina. Eu falei, isso é estresse, mas fora o estresse tem oração. Senhor, em nome de Jesus, agora, Deus, tira todo esse estresse dela. Sabia que tá aqui mesmo, um peso. Agora também esse. Ai, hoje eu tô tão mal, menina. Hoje eu tô mal, angustiada. Eu falei, me dá um abraço aqui. É. Eu não sei o que você está sentindo, mas em mim depois dói. Porque alguém tem que morrer para alguém viver. Porque alguém tem que padecer para que alguém viva. Esse é o nosso chamado. Esse foi o chamado de Ana. Ela teve que morrer. Ela teve que morrer. Ela teve que se abdicar. Ela teve que entregar. Ela teve que renunciar. Ih, meu Deus do céu. Põe 3 pontinhos na pregação de hoje, meu irmão. E vá na paz do Senhor, embriagados pelo poder do Altíssimo. Que o poder do Altíssimo te envolva nessa manhã. Descerá sobre ti o Espírito Santo. E o poder do Altíssimo te envolverá. Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Vai que é fácil. Sua alma viverá. Teu Espírito, seu Espírito renovará. E teu corpo tudo novo se fará. E o poder do Altíssimo te envolve.